otra vez estoy amando. Amo el sol que traes aurora, tu amor me trouxe luz. Soy feliz, estoy amando. Y me entrego a tus momentos, tu camino me conduz. Sin misterio, sin promesa, sin espera, sin motivos para llorar. Soy feliz, estoy amando. Nos brazos eu encontro a paz que llega no depois. Soy amada, estoy amando. Hoje existe mundo novo, todo feito para nós dois. Mais doçura, mais ternura, mais poesia, mais carinho para sonhar. Nosso amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Nosso amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Sei que existe paraíso azul só pra nós dois. Nosso amor vai nos levar pra lá. E eu vou te amar. Amada, estou amando. Hoje existe mundo novo, todo feito para nós dois. Mais doçura, mais ternura, mais poesia, mais carinho para sonhar. Nosso amor.